3663, autorizado, aliás, decolado Tula 0, Ventuno 50 graus, 079. É 3663, decolou os 35, chama o controle falador no 20.8. 208, braço, bom dia. Controle, bom dia, tá? 3663. GM63, contato radar na decolagem, sigo mantendo o 340 vermelho, tá bom? Gente, pedindo para o 340, confirme, foi truncado o final da mensagem. Via saída Sambo 1 no 3663, está autorizado já a posição Leira. Ah, muito grato, direto Leira da presente na Sambo 1. Doutor, bom dia. Ouça, 6250 com a Júlia. Confirmo para controle? Confirmo. Ouça, 6250, cruzou 170 até o 150 com a Júlia. Oxanel 6250, aciona edificação via chegada ao Bomed 1 no desse, mantém a 050. Ajustei o altímetro 0017. 050, 1017. Será possível voar ITAP? Voa ITAP. Oxanel 6250. Muito muito bom dia, Papa Romeu, Alfa Lima. Papá Romeu, Alfa Lima Yankee. Afirmo, já um minuto de Mastu, Aman. Afirmo, confere o Alfa Lima Yankee, a sanificação e a chegada Aman, desse mantém o 060, ajuste a última, entrou no 0197. 060 no 017 e pista 10, confirma. Pista 10, procedimento LS X-Ray, pista 10, o Alfa Lima Yankee reduza para 2509, o número 2, aproximação. Sente reduzindo, 250, número 2, descendo 6000. 3663, senhor, possibilidade de voar, ótima. Mantenha para o delay da guarda, então, 3663. Claro. Alfa Lima Yankee está reautorizado no nível 050. 050, Alfa Lima Yankee. 250, desce para 2 no pé, deixa eu te meter na 097, após ETAP e Duna para cada procedimento. Vamos também, então. 2000 pés, autorizado EDF, após ETAP e Duna, obrigado. Controle Salvador, tá 3725, a potência. A 3726, acendo a indicação via chegada bom médio 1, desse mantém 060, ajuste a última, entrou na 097. 3663, contato corrijo. Tan 3663, chama para o centro Recife, na frequência 125 decimal 1, ao bairro 123 decimal 8. 1, 2, 3, decimal 8, a secundária. 2, 3, 8, 6, 7. Então, 3, 7, 2, 6, reduza para 2, 2, 0, 9, número 3 na aproximação. Palavra Serra Golfe Oscar, autorizado acionamento, chama para o táxi. Chamará para o táxi, Serra Golfe Alfa Limian, que desse mantenha 4.000 pés, ajuste o altímetro 1017. 4.017, Limian. Tem 4.000 alfa em mim. É 250, chama agora o centro Corrijo. A Torre Salvador na frequência 118 decimal 95 completando o LS X8 pistola. 95 completando, ouça. Alfa Alfa Lima Yankee, autorizado LS-X-Way, pista 90, desse mantém 2.000 pés, registro de metrô 90.17. 2.000 pés, autorizado LS-107, Alfa Lima Yankee. Já 3726, desse mantém 3.000 pés, registro de metrô 90.17. 3.107, seguindo a carta. Tá cancelada a restrição de altitude, tá 3726. Alfa Lima, confirma a velocidade de cada? 180. Sim, a gente tem condição de manter duna. Afirmo. Beleza, mantém o número 2, próximo pensamento. Mas será 180, número 2 até duna. Autonomia 2 horas e 30, autonomia Sierra Novembro, Vitor Romeu, duas pessoas a bordo. Especializado táxi, reporte na Taxway Romeu, ajuste altímetro 10017, Serra Gofiosca. Autorizado táxi, reportará na Romeu, Serra Gofiosca. 6250, tráfego. Cícero 0, vento 140 graus, 099. Repouso 90, então, 3726, reduza para 1809, o tráfego precede um Bravo Eco 40, Bravo Speed agora de 1709, a 5 milhas para a posição 1. 3726 para 1907, hein? 1809. 1809. Na 6250, solo 53, libere primeiro direito, chamo solo Salvador no 21, decimal 9. 219 é o Librano, aposto trote, obrigado. Pista para 2.000 pés, o show de metro 9097, informe o final do procedimento LSX8, pista 90. Mativo 2.000, informa na estabilidade. Redução de velocidade, o Alfa Lima aqui para aproximação. Teste, Alfa Lima. Oi, Decimal 95. Boa noite, 95, torre, boa. Salvador, bom dia, Azul 5196, descida 150, seria possível voar ISAP? Azul 5196, aciona identificação, foi ISAP, desse mantém 050, ajustou de metrô 0097, após ISAP e Duna para o final do procedimento elétrico, veio pista no zero. Ciente, voa ISAP, descendo ao 050, após autorizado o procedimento. O ajuste 1017 para o azul 5196. Estou real, infelizmente. Será que já possui nosso plano para a Serra da Alta Tchaliosca? Primo, Alfa Limiante. Muito graças a que a gente só vai abastecer. Utilizado no ILS 372. Para o Braus 109. Estado do procedimento elétrico, sua e chama agora o turno, 8095. 295, manda mais. Solo 58, libere primeiro direito, chama o solo salvador no 21.9. Librando a direita, 219. Qual parte que irá prosseguir, o Alfa? Oscar, mais diante, está pronto. Confirme para Alberto na minha alternativa, Oscar McKenck. Sob 5, alternativa Salvador, autonomia de... McKenck, livre táxi, reporte na Oscar, ajuste altímetro no 017. Operando com 0 da Oscar, Oscar McKenck. Bravo, que Oscar decolou ao 58, chame o controle de Salvador no 0.8. Oi, Salvador, bom dia, eu tá 3726 na final do procedimento, baixado e travado. Foi a 3726, informação de tráfego à sua direita, decolou da pista auxiliar, pista 17, um Charlie 150, sem interferência. Autorizado com pista 10, vento 140 graus, 099. TAN 3726. Estimativa de pouso na 10, TAN 372. E o Thiago Oceano vai chamar o controle, 120.8, graças. Oscar Mike Yankee está no ponto de espera. E corredor Axé. Tiago Golf Oscar, mil pés, revivou visual, corredor Axé na escuta do controle, vamos através da barra. Reportará no Travesso Porto da Barra, Sierra Gofioca. Bruno 394, a unificação via chegada com médio 1 no texto, mantém 050, estou com o metrô 1097. Sim, com médio 1, deve ir para o nível 050. Pode confirmar, você está operando toda a instituição em Salvador? Confirme. Não, de Itapuã, autorizado decolagem piso 17, o vento 130 graus, 099. Autorizado para decolagem, vamos estar mais. Solo 01 no Libere, primeira direita, um Solo Salvador no 21 decimal 9. Decimal 219, Tante 13. Tante 2. Azul 5196, desse mantenha 2000 pés, estabelecimento no 097 e autorizado LS X-Ray, como estabilizado. 2000 no 097, Camará estabilizado, 5196. Afirma, Azul 5196, informa o tráfego na posição de 2 horas, 17 milhas no corredor visuais, sentido oeste, mantendo 1000 pés, um tipo de aeronave, um Charlie 1150, não irá interferir, senhor. Ok, ciente, não visual, 5196. 208, seguinte, prata. Ô, Papa Romeu, Oscar Mike Yankee. Oscar Mike Yankee, submantém a mil pés, regra de visual, corredor Axé, informe através do da barra. Autoriza a proa direto, senhor Manati? Afirma, autorizado. Oscar Mike Yankee, informe 20 metros após o Salvador. Reportará 20, o Oscar Mike Yankee na proa de Manati direto. 21171, se aproximando com a espera da 10. Pelo 2171, autorizado alinhamento decolagem 10, vento 140 graus 089. Autorizado alinhamento e decolagem 10, gol 2171. Saber de 18 LS 5196. Azul 5196, complete sinal do procedimento, chama Guaratu, na frequência 198, decimal 95. 1895, obrigado, 5196. Oi, Salvador, bom dia, o 5196 da Azul, estabilizado sinal ILS. Azul 5196, aguarde pista livre, ajuste o altímetro 1107. 1107, aguardando 5196. Controle Salvador, bom dia, 3896, notando. 3896, sanificação via chegada, Bomed 1, desse mantém o 050, ajuste altímetro 1097. Via Bomed 1, desce 050. Eu 2171, decolou 08, chamo controle de Salvador, no 20.8. 208, obrigado. No 5196, tráfego avistado, utilizado pouso pista no 0, ventura 30 graus, 109. Livre pouso no 0, pouso 5196. No 360, via saída, Sanvo 1. Sanvo 1, 360, vou 2171. Tem alguma frequência alternada? Está com forte chiado? Presumo que é de 1. Confirma como é que o controle agora. Recebe 45, mas está com forte chiado. Sim. Bruno 394, onde recebe forte chiado na frequência? Negativo, 5x5 sem chiado. Voo 21171, troque a frequência para 119.8 e verifique se há ponteado. Primativo. Salvador, Papa Romeu, Sierra Golf Oscar, na vertical do farol da barra. Sierra Golf Oscar, ciente, mantenha sem regra de visual, controle desconhecido de tráfego informal. Confirme por quanto tempo irá realizar sobrevoo. Serra Golf Oscar, mantenha-se em agressivo visual, confirme-se o local de sobrevoo, Veracruz. Afirmo, Serra Golf Oscar. 7, frequência livre, 1, 2, 3, 4, 5. Frequência livre, 1, 2, 3, 4, 5, Serra Golf Oscar. Controle Salvador, bom 394, passa ao 060 para o 050. Gol 0, corrijo, gol 394, desse mantenha 2 mil pés, estou de metrô 901 no T, 1 no 7, autorizado LS, X-Way, encontro estabilizado. 25017, reportará estabilizado ILS X-Way, com 21394. Sou 2065, feliz Adelaide Manteca, do 0 na 0. Animante, na 0, mesmo. 15196, solo 1 na 0, liberto primeiro direito, chamo o Salvador, na 359. Confio, 15196, solo 4. Direita, chamo o solo Salvador, na 21.9. Cliente, vai livrar na Fox, 219, solo, obrigado. Mike Anki está levando CBR Salvador, o controle de classe de tráfego informado, frequência livre, 23445, guardando a informação de pouso. Papapá, hotel, Serra Charlie, autorizado táxi, reporte na Taxi Oscar, ajuste o altímetro na 0 na 7. O 1094, prossiga para o controle. Cristian, senhor, teria como informar, a pista 10 opera toda a sustentação? Afirmo, 1094, toda a sustentação. Muito obrigado. Papapá, confirma a matrícula. Salvador, bom dia, com o número 9. Bom, no 619, siga. Perdão, Lanterna. Uma Lanterna 2, 3, 8, e guardei imediatamente com o mesmo. 251, 238. Júlio, mantém. Decolou na 3, chama o controle de Salvador no 20.8. 1208, vai chamar. Ok. Se eu tenho com frequência livre para coordenação com os tráfegos locais da do Forte, me informe 20 milhas ingressando o CTR Salvador. Retiremos coronagem, doutor. 1394, estabilizado no ILS, Campo Vista. 1394, completo sinal de procedimento, ILS X-Ray, chama agora o na frequência 118, decimal 95. 3895, obrigado. 3896, décima, tem 2 mil pés, justa última, 2017, final, ILS X-Ray, pista no zero. 2017, para morar, decepção de ILS, controle Salvador, o gol 2065. Tá presente. Foi Salvador, gol 394, final, baixado e travado. Zona 394, aberto de pista livre, ajuste o time 1017. Aguardando, gol 394. Direto? Obrigado. Gente, o hotel Serra Charlie, decolou o 14, aguarde transferência de comunicações. Aguardará a transferência. Bom, 1699, precisando decolagem para o 0, vento 1430 graus, 109. Preciso decolagem para o 1699. Hotel Serra Charlie, chame o controle de Salvador no 20.8. Hotel Serra Charlie, 1.20.8. Obrigado. Sai uniforme, Foxtrot, Foxtrot, Sierra, siga. Papapá, Hotel Serra Charlie, submantenha 500 pés, realize voo visual. Ajuste o altímetro 907, via corredor Interlagos, irá prosseguir para Veracruz? Positivo, senhor. Fotografia em Simões Filho, abandonando Simões Filho, Interlagos, cruzando o país todos os santos para Veracruz. Tente, informe, iniciando sobrevoo em cima de Chico. Certo. Onda 094, informação à sua esquerda, passando o setor norte, um Alfa Sierra 50, sem interferência. Autorizado por Sítio 10, vento no 40 graus, zona 09. Gol 1394, autorizado pouso na 10, com 394. Gol no 619, decolou a zona 5, chama o controle de Salvador no 20.8. 208, gol no 619. Gol Salvador, bom dia, gol no 619. Onda 9, contato Renato, nível 360, via saída, São Bom. 360, São Bom, no 619. Onda 9, contato Salvador, hotel Terra Terra, passando na vertical do Elixir, já comprou a do Veracruz, cruzando a Bahia de todos os santos. Gente, mantenha 510, nossa informando o setor, dá pra gente ter frequência livre. Sim, sim. Seara, motor de bom dia, o papapá, o favor, Serra, passado 20 milhas. Papapá, Alfa Golf Sierra, mantenha-se em condições visuais, via corredores. Ajustando a 097, reporte na rotatória. Alfa 097, se autorizado, cara, segue direto linha do litoral e vai para pouso no pátio 5 ou pátio 4, a depender da disponibilidade, somente para reabastecimento. Gente, mantenha-se via corredores, aguarde poder ação na rotatória. Gente, mantenha via corredores, Alfa Golf Sierra. Gol 094, confirma sua proa. Está situando um pequeno desvio à direita, gol no 094, e mais 3 milhas tem quantas voadoras? Gente, após desvio autorizado por hoje, Duna, desça para 3 mil pés, QNH no 097. 3 mil com 1017, gol no 094. Salvador, Eco Zulu 90, Lidl Tecida, transporta no dia. Patango Eco Zulu November, mantenha-se em condições visuais, autorizado descida até 2.500 pés, QNH 1097. 1097 e descendo para 2.500, Zulu November. Alfa Golf Sierra, negativo, prosseguir via litoral, direto para Salvador, prossiga via corredores, reporte na rotatória. Romeu, ajuste o altímetro na 097. 18, decimal 95. 095, bom trabalho, está atrás na mesa. Prato. Autorizado, frequência livre. Gol 2065, chame Recife, frequência 125, decimal 1, alterno 23, decimal 8. 1251, 1258, gol 2065. Negativo, secundária 12, correção, 123, decimal 8. 123, decimal 8, obrigado. Gol 094, ILS, XR autorizado, desça para 2.000 pés, que legal no 097, informe estabilizado. 0 para 2.000, informe estabilizado, gol 094. Fator, bom dia, Xané 6323, passa a sua escuta quando possível, Leda. Xané 6323, contato radar na decolagem, suba para nível 360, autorizado a proa de São Paulo. Tango na proa, melhor ainda. Obrigado, Charlie 6323. Charlie Alfa Golf Sierra. Prossiga. Autoriza com seus clientes, tá? Se é corredor, você passa a rotatória? Afirma, autorizado. Serra. 9 4 milhas, só com a vista, já chamar. 3896, tráfego avistado, autorizado por sistema 0, vento 150 graus, 109. Autorizado pouso na pista 10, 3896. Confirma as posições da pista, está esfarelando mesmo? A pista está operando em toda a extensão, tá 3896. Tá ciente, mas está esfarelando conforme a pista? Não compreendi a informação do senhor. O Matisse está falando que a pista está esfarelando, a pista está esfarelando no Matisse. Está esfarelando mesmo? Matisse, irei checar, porque o 3896 conhece essa informação. Negativo, prossiga. Lado ingresso no 7, pode olhar de pronto. Foco, foco, Sierra. Estabilizado ILS visual com a pista, gol no 094. Tente 1094, chame a torre na frequência 198, decimal 95. 295, obrigado, bom dia. Bom dia. Gol na 6119, chame Recife, frequências 125, decimal 1, alterna 123, decimal 8. 25, 123, 8169. Solo foi aos 22, para informação. A Infraero solicitou que fosse colocado um latiz, essa parte do esfarelamento da pista, entre a Eco e a Golf. É, não, está ciente. Muito obrigado. 3896, liberando primeira direita, chama o solo Salvador no 21, decimal 9. Nós, bom trabalho. Oi, Fox Sierra, linha. Mantém a posição, aguarde instruções. O Fox, Fox Trot Sierra. Voo 1094, tráfego avistado, 0, vento 1, 40 graus, Fox Sierra, atento à esfera turbulenta do Boeing da Gol, que pousou agora para o Piscina 0, autorizado a decolagem de Piscina 7, o vento 140 graus, 089. Thank you.